jardim solitário. Mariazinha chorou, pensando em seu calvário, culpando com seu pranto quem lhe causou a dor. O mar que em suas ondas levou o seu amor. Pobre filhinho inocente, teu destino é igual ao meu. Teu pai partiu para o mar, ele nós dois se esqueceu. Estamos sós no mundo, a carregar nossa dor. O nosso destino, meu filho, está nas mãos do Senhor. Naquele instante o menino olhou pra ela e sorriu, trazendo pranto aos seus olhos, com a emoção que senti, juntando ele ao peito, beijou-o como a dizer: só tu, meu anjo querido, me das força pra viver. Do cais muitas vezes Mariazinha o amar esperou. Um dia soube a notícia que ele no mar se afogou. Olhou pro seu filhinho e em lágrimas de dor pediu que o mar chorasse por ela o seu amor.